autorizada no 3. Autorizado Taxi de Alfa, ponte espera 10, torre 18, 9, 5, 1003, gol no 659. Direto Farol da Barra, o exército no 007, ajuste 10, 113. 140 graus, 11 nós. Ele pousa no 0, 3, 5, 6, 0. Confirme o horário da... Então, 3155, confirme. Guarulhos, Guaricópia, número 2. Então, 8, 9, 5, 6, 3, 1, 4, só confirma a ajuda, 0, 0, 3, né? 1, 3. Exército Brasileiro, 0, 0, 8, enquanto as visuais, corredor de caixa pregos. Após o través de Vera Cruz, direto para o da Barra. E próxima frequência livre, no través de Vera Cruz, nesta frequência retorna esta, 1008. Azul 4462, autorizado Juliette para portar o Garolo. Juliette para o 4462. 6227, outro copia. Chile 6227, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Up November 857 até Monsul, nível 360. Saída da El Leda Irumi, decolada 10, primeira curva, direita, transponda 5055, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Filamento 227, controlamento correto. Reporte pronto para o pushback e filamento. Boa tarde, livrou. 3560, taxamento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3560. Solo Salvador, uma boa tarde, é o tanto de informação direto de caminhão, 2-0. 3193, formação Quebec, número 2, guarda-copa. O voo 1884, com um total de 119 pessoas a bordo, 2 horas e 35 minutos de autonomia, operando restrito, pronto para o dar. Voo 1884, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, Pátio Indy e Pátio Alfa. Quando o ponto chega na torre 118.95, com ajuste 10, 13, atenta a aeronave da companhia, partindo no portão 08. Sim, visual com a mesma, se possível, para seguir a via Pachono, Índia, ponto de espera, 1895, operando 1884. Juliette, Romeu, frequência livre, coordenação. Liberando a frequência, já visual, mais Juliette Romeu. 5, desça para 4000 pés, ajuste 10, 13. 163, descendo para 4000, azul 27, 15. Azul 144. Afirmativo, visual. Após a nave da Avianca, ali mantém no 04065. Após a nave da Avianca, ali mantém na zona 0046. 02009 no portão 06, autorizado para o chuveiro de acionamento e reporte para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, 02009. Linha 314, táxi via Alfa, reposta Santa Juliette. Alfa, 326, táxi via Alfa, mantém antes da taxi via Delta. Alfa, mantém antes da Delta. 22 a bordo, 2 horas e 30, alterna Aracaju. Confirme a aeronave que chamou o solo. É o voo 2009 para o táxi. Confirme os dados. 128 a bordo, 2 horas e 30, alterna Aracaju. Voo 2009, táxi autorizado via Pat 1, táxi Indy e táxi Alfa. Quando pronto, chama a torre 1-1-8, da sua 95, ajuste no 0-1-3. Táxi Indy Alfa, ponte pé, 2-8-9-5, voo 2009, 1038. Tão 3-1-5-5 na escuta? Tão 3155, de acordo com o Centro Recife, será que manter a rota Pêsulo 10 para Alfa Índia, um base ao Pêsulo 44 para GOG, devido à área chavante estar ativada no momento. Negativo a Pêsulo 10, Taubaté. Então, precisa da ativação 330, comparação. Qual a sua tarde, manter com espera? Espera, 1284. Azul 4065, decolou 18, direita, 1, corrigindo. Controle 119, decimal 8. 198, já. De passagem ao P3 da Força Aérea. Pego o táxi no mesmo aporte antes da Juliette. Passagem Juliana 3114, autorizado Juliette para o portão no zero. Salvador Azul 4065 passando 1200 pés. Azul 4065, contato radar saída da Elf, subo 320. Da Elf 320, Azul 4065. Então 305, Chico, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via UP Azul 10, Papa Alfa Índia, Umbade, UP Azul 44, Pagog. Nível 320, saída da El, Leda Motiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5103, frequência do controle, Salvador, 119, décima 8. Cruzamento correto, reposta pronto para o pushback e atrelamento. Tem 3193, pronto, cópia. Tem 3193, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via UP November 857 até Mossul, nível 360, saída da Euleda Irumi, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5071, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. Tem 3193, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bom, pronto, tem 3193, nível autorizado 360. Pergrau 109. Iniciando a decolagem de tono 0 no 659. 118, décimo 95, ajuste no 013. Localizador tem um campo ali. Azul 715, boa tarde, continua a visão, Azul 315. Chulé 6326, contra a posição da Juliette, aguarde o liberação do portão 1-1. Azul 27 no 5, livre pouso, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 11-9. Livre pouso 9-0, Azul 27 no 5. Controle 119-8. 19-8-1-6-9. Controle Salvador, Gol 1659. Gol 1659, contrato radar, saída da El, subo 360. 360-9-1-6-9. Passeio 2230, chame centro Recife, frequência 1260, alterna 1228. 1260-1288, passeio 2230, obrigado. Gente, pronto 4. O meu bravo, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Lima, e a UP Azul 44. Porto Seguro, UP November 857, Deuca, após direto, nível 430, saída da El, Leda, seguro, decola da 17, primeira curva, direita, transponder 5107, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Romeu Bravo Oscar, cotejamento correto para o acionamento táxi Sandra Torre, 118.95. Quebec em curso, guarde um minuto, cópia. Obrigado. 6227, na escuta do salão. Prossiga, 6227. Puxa, 6227, tem previsão para pushback? Olha, não tem mas não vai lá. Ciente, grato. 3193, tem estimado para o início do pushback? Boa tarde, após a rolagem número 9 da companhia, linha mantendo 0. Após a companhia, a linha mantém 990, gol 2009. Gol 1966, pronto, cópia? Pronto, cópia, 96. Gol 1966, autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, e a Azul 10, Neuma, nível 370. Saída Puca, transição Zipá, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponder 5-1-1-4, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado 370 para Campina Grande, decola da 10, controle esquerda. Puca, Zipá, autorizado 10, Neuma. O controle 098 e o transporte 1-1-4, voo 966. Voo 1966, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 2795, corrigindo Azul 2715, autorizado Alfa Kilo para o pátio 3, atento ao alisador. Alfa Kilo, pátio 3, 2745. Controle 1-1-9-8. 7-0-9-8-1-8-8-4. Controle Salvador, gol 1-8-8-4. Gol 1-8-8-4, contato radar, saída Puca, subo 2-3-0. Saída Puca, autorizando 2-3-0, gol 1-8-8-4. O 2009, livre de colagem, o vento 110 graus, 109. Iniciando na 10, gol 2009. Falou que era 326 negativo. Foi coordenado com a Instaero. Ela a mesma afirmou que vai aguardar a liberação ou do portão 11 ou do 09. Gol boa tarde, Gol 2009, decola da El Coral. Gol 2009, boa tarde, contato radar, sai da El, subo 240. Contato 240, Gol 2009. Para o táxi. 3193 tem condições de realizar um pushback mais a retaguarda para possibilitar a aeronave ingressar no portão 09? Abrimos, 3325 no mesmo 5 na Livre 07, livre de decolagem, vento 110 graus, 109. Coral 240, Gol 2009. 3835, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador livre elétrico. Deck acionamento no box 11, que está na M2. Para 2000 pés, 3335. 6326, autorizado Juliette para o portão 09, atento a R2320 da TAM, realizando pushback no portão 09. Faz questão, vai para o 09, né? O 07 decolou 32, controle 119, 18. 109, boa tarde. 7, Natael. Ampos 07, contato Redet, Pedro Dael. Suba ao 260. Liga ascensão ao 260, 507. Salvador, boa tarde. 3192, boa tarde, chega da Mari, desça para o nível 050. Ele somente foi na prova de ITAP, 3192. Exército 1008, foi para o farol da barra, informo que no farol da barra deverá estar 500 pés, o ajuste do altímetro 10 no 3. Próximo ao farol da barra, continuará 500 pés, o ajuste no 0 no 3, o exército no 0 no 8. Gol 1884, chama agora o centro Recife na frequência 126, decimal 85, ao 0, 125, decimal 45. 1-2-6-8-5-2-5-4-5-1-8-2-4. Você não é minha 3-2-5, parou no meio aqui do... da entrada do 5-5, porque ninguém chamou a serviço. Vamos fazer a contrário. O colega que já está aí também está. Meu bravo, nosso confio, tá bem? cruzado Tapapá, reforço para ingresso 17. Olhando o 07, da presente direto Irume. Da presente, vou Irume, 07. Aerotaxi 3193, 82 a bordo, 3 horas e 50, vira copo. 35, Liga Leste, chama então 2395. 3, 2, 3. Taxi Índia e Taxi Alfa. Quando pronto, chame a torre 118-195 com ajuste 1013. Atenta a aeronave da companhia realizando push no 5. Obrigado pela federação. Como alguma então, debate 1 no Índia e lá um ponto de espera da cabeceira no 0. Quando lá chama. Lá pronto, chama a torre 3, 1, 4. Meia 227, autorizado o pushback e acionamento, reposta pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 6227. 7008, reporte final para o pouso, colégio militar. Oi, Salvador, 3193, boa tarde, ponto de espera pronto. Plano 3193, boa tarde, mantém ponto de espera. 3193, manda lá. Está na flor de rume. Bateu. 118, decimal 95, ajuste 1013. Baixo, índio alfa, 1895, padrão da 31. Puxa 6227, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Via Pátio 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 10, 13. Pátio 1, Índia Alfa, táxi 2, mas... 192, autorizador de teste de restrição e ajuste 1093. 1093, 2 mil pés, pode voadura? 21 30, grau 109. É o exército 08 na final para pouso ao colégio militar de Salvador. Exército 008, teste frequência livre, coordenação. Frequência livre, grande. Controle de batalha, Genera, 6226, informação Quebec. Genera 6226, boa tarde, chegada Mari, desça para o 050. 050, Mari, 6226. Gol 2009, dá pra gente explodir o COV, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 1201. Controle Salvador Papa Romeu, Romeu Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, contato radar, CDDS, gol 430. 430, Romeu pra Bosca. Salvador, boa tarde, gol 9620. Gol 920, boa tarde, chegada Mari, desça para o 070. Mari, descendo o 070, gol 920. São 006, Salvador, prossiga. Vem decolar, Salvador, 3193. São 3835, mantém a posição antes da Juliette, previsto portal 03. Portal 3936. Gol 1966. Puxa, vai com a adoração da equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Patão Eco Delta Foxtrot, informação em curso, Romeu, pronto, 4. Chama agora o centro Recife na frequência 1251, não tem, não, 3325. Por gentileza, controle 1208, bom voo. 1208, confere? 1198, 2 gelos. 098, boa. Ida, 1198. 105. Controle Salvador, boa tarde, 3193. Funcionamento, o táxi chama a torre 1198.95. Boa tarde, está 3193. 3193, Salvador, prossiga. Usando 3000 no perfil da Dael, Leda, Irume. Quando possível, ou Leda ou Irume, 3193. Frente 3193, acionado 5071, frente saída da EL. 3193. Tá bom? Braço bom. 1966, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via táxi Ilha e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste 1003. Autorizado táxi Juliette, para o portão 03. Autorizado táxi Juliette, para o portão 03. Quanto que eu posso esperar, Sonéia, 2709, 2709, está em contato radar, está presente voo Proadelo para a chegada. Bom, reporte Miguel da descida, procedimento LSX8 da pista 10. Dois de selo, reportar para a descida 709. Confirme o local do sobrevoo. Sapatango Eco Papá November, 104. Eco Papá November, autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, e a rota do plano, decola da 17, curva esquerda, restrito 1 no corredor forte, transponder 5036, frequência do controle de Salvador, 119.8. Salvador 3155, passando 1800 na Dael, Leda Mótima. P3155, contato radar, sai da Dael, subo 320. Salvador 320 na Dael, na 3155. Vou no 620, desço para o nível 060, reduza para 220 nosso. 7-0-0-6-0, reduzindo 2-2-0-9, do ano 6-2-0. Oportunidade de guardar na proa de Mótiva para o 3-1-5-5. Aguarde, mantém a saída. Aguardo. Muito boa tarde, Santa Pongo, Eco Papá November. Eco Papá November, boa tarde, preciso. Acionamento livre, chamando pronto táxi, Eco Papá November. Azul 2719, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 4000, 1013. Pulso, guarde, 1 minuto 4. Autorizado a alinhar e manter o caminho, 627. Estava voltando, pronto, copa. 3567, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu, 17, nível 360. Saída Arbor, Elefa, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5042, frequência do controle, Salvador, 119, décima 8. P3567, cotejamento correto, a posição 4, chame para o pushback e aceleramento. Salvador, boa tarde. P3192, boa tarde. Táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, 3192. Tank Romeo Delta, Salvador. Reporte ingresso no set. Salvador, chamei 6627. Chanel 6327, Parelhéus, informação recurso Romeu, pronto, cópia? Positivo, informação Romeu. Chanel 6327, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, nível 240, saída da El, transição Coral, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5074, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Sempre utilizando 240, uma Golf 677, decola da El, transição Coral, curva direita, 5074, transponde, controle 398. Funcionário 6327, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repórter. Solo Gol 1097, portátil, informação Romeu. 1097, Romeu em curso. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, nível 360, saída Arbor, Elefa, após voo a Nitbone intercepta Upper Zulu 21, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5140, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Direita 210, limitado 280. Autorizado LF, 6220. Chanel 6226, LVLS, chame torre 11895. 295. Gol 1620, detonação para o espaçamento, tráfego à sua frente, 4 milhas, 2000 pés abaixo. Curva esquerda na proa 030, limite localizador, reduza para 1709. Gente, esquerda proa 030, descendo para 3000. Reduzindo a 1709, seu nome é dele. O 2709 continua descida para 4000? 4000. Controle Chanel 6227, Bolívia Fornida. 627, contato radar, Brasileira, subo 360. 360, Lida, 6227. S008, informo que no farol da barra deverá estar 500 pés, ajuste 1012, reporte farol da barra. Bem, obrigado, Walter. Mantenha a escuta. Gol 1620, para o localizador direita, pro 070, reporte estabilizado, Luiz LS. Direita para 070, reportamento estabilizado, autorizado LS, gol 9620. Gol Salvador, boa tarde, gol 966. O pé, ajustado 1012. 2012, gol 9620. Azul 2709, reduza para 1709. Mantendo a presente proa, desça para 3000 pés, ajuste 1012. Mantendo a presente proa, descendo para 2710, reduzindo a velocidade. Gol Salvador, boa tarde, gol 966. Gol 966, boa tarde, contato radar, você é da PUCA, subo 370. Você é da PUCA para o 370, 966. Carro Bravo, Charlie Pontes, Arbo, Eleva, gol 9097. Gol 9097, o cotejamento foi correto? Quando pronto, chame para o pushback e acionamento. Chamará gol 9097. Azul 4118, proscópia. Azul 4118, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5135, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, nível 360, via Upper Zulu 21, saída Arbor, transição Elefa. Decolagem da 10, curva direita, transponder 5135, controle 119, decimal 8. 68, Delta 1251, alterno 3325. 351325. Após o Lepa, o Lepa vai interceptar a Alfa Zulu 21, Alô 4118. Alô 4118, chega pronto para o pushback e acionamento. Para pronto para o pushback e acionamento, Alô 4118. Altitude? Bem, temos dois helicópteros da, do Exército Brasileiro também no cruzamento da Baía de Todos os Santos, de Vera Cruz para o farol da Barra. O Yankee é cego, confirmando destino é Salvador. Passar sobre a pista, Azul 2709, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 1012, livre LS, reporte no localizador. Primeiro vai entrar estabilizado 2708. E aqui é Cutango, está no código 0224. Brasileiro 2013, Salvador, possível. Papatango Eco, Delta Fox, atenta a possível esteira do Boeing, do Airbus corrigido, e de decolagem no flight event 1-0 graus, 1-0 nós. Papá November, após aeronave na rolagem, a linha mantém no site. Estabilizado. Azul 2709, DVLS, chame torre 1895. Azul 2709, estabilizado. Azul 2709, boa tarde, última aproximação, Adam, está livre. 09. Oceanair 6226, solo 57, direita no 211. 6226. 2, Salvador, boa tarde, Gol 620, final. Baixo travado. Gol 620, boa tarde, vento 110 graus, 110 nosso, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, gol 620. Era previsto Momo. Momo, graças. Nova, Xené 6226, lembrou? O Xené 6226, autorizado táxi a Alfa Juliette para o portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1-6-2-2-0. O Xené 6314, Romeu em curso, autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, via Upper Zulu 2-0, nível 3-4-0, saída Momo, transição Neni, decola da pista 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5-1-5-3, frequência do controle Salvador 119, décima 8. O Xenem 314 no portão 10, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O Exército 1006, sequência livre para a coordenação. Exército, controle Salvador, Exército 1006, sequência livre. Exército 1006, sequência livre. 03, confirme como recebe. Ajuste 1012. E confirmando essa altitude? 7 na boa do farol da Barra, do Exército 013, reporte no farol da Barra. Informa ajuste do altímetro, 102. Afirma, pela esquerda. Direção inicia o cruzamento, agora a transferência. Ok, vamos fazer o cruzamento, essa palavra é 10. Reporte antes da Juliette. Alfa, gente. November. Ecos Alfa November, corredor forte, seguindo pela linha do litoral, agora transfere o controle 119.8. 198, graças a Deus. Baixado checado PLS 2709. Azul 2709, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 0, 2709. Copa Novembro, mantenha a senhora de voo visual, meu país. Autorizado corredor próximo na escuta do controle. Confira quantas milhas irá se afastar para iniciar o sobrevoo. Acredito que vou a 50 milhas em Salvador, ou a Copa Novembro. Assim que possível, solicito a transição do Aerobola 5. Salvador, o azul, 27 do 9, livrou no 60 de Chile. Voo 620, mantém a posição de da Juliette, previsto portão 04, a nave realizando push nesse momento. Mantendo a Juliette. Azul 2709, Alfa, Kilo para o Pat 3. Alfa, Kilo para o Pat 3. Previsto 2 Lima, atleta ao balizador. Autorizado, subiu uma terra. Braço. Os 233, afirme com a formação em curso. Romeu, aguarde cópia. Aguardando para ser Romeu. Reduza para 2209. 2209, azul 2709. Meia 918, confirma a velocidade de cada. 2309. 7. Azul 69. Alexandre 2309, informe quando necessário para a redução. Controle, informação Guiana, Cacutango, está através do situador. Batambi, Yankee, Cacutango, mantém a 100 reais de voo visual, 500 pés, agora chama o Torre Salvador, na frequência 118.95, Yankee, Cacutango. 118.95, Yankee, Cacutango. Alô? Temos 155 a bordo, 3 horas e 40, confirma. Confirma na trip, exército 2013. E aí, que é cotão autorizado do presente direto, parte 4, reporta final do taxa, o ajuste 1012. Ajuste 1012, autorizado, está prestando para o pátio 4. Vou no momento eu vou dar. Autorizado de LED, portão 04. 4, tchau. Beleza. Solicita pushback acionamento, gol 1097, posição 08. Gol na 097, aguarde um minuto. Guardando, gol na 097. Azul 6918, desce mantém 2 mil pés, ajuste o altímetro 9062, informe o tráfego na posição de 1 hora, 8 milhas, nos corredores, helicóptero, não irá interferir na sua aproximação. Desce mantém 2 mil pés, informe estabilizado, sinal de procedimento LF, X-ray, pista 90, azul 6918. 2 mil pés, ajuste 90, 1 a 2, para o X-ray da 1 a 0, pista 4 azul. Esse é o controle, o passarelo 2233. Passarelo 2233, correto, chama o próximo pushback, será mesmo. Para. 2789, reduza para 1809. 189, fazer 2789. 0, pronto. Tchau, 3567, boa tarde, é linha, decola 50, vento 1-0 graus, 99. Ali decola 1-0, tá? 3567. Dois Salvador, Papatango e Acetango, tá na final para o Pátio 4. Linha, Acetango, vento 1-0 graus, com 99, reporta solo controlado, Pátio 4. Afirmativo, reporta dano solo controlado, Pátio 4. Atenta aos tráfegos na região, no setor. Você tem frequência livre no 2345. Saída da Euleta, ótima.